começar, vá. Começa tu, não me apetece. Ora bem, programas. Programas, noite, som, loucura. A vida é isso, no fundo. É a loucura, é o som, a pujança. É a vida louca das pessoas que estão na rádio. Rádio, ora, boas noites, bons dias. Para quem é de bom dia. A ver, já aferraste esta merda, já sabem pronto, que é a noite que estamos a gravar. Mas pronto, é assim mesmo. O programa de hoje, o programa que nos traz o João Freire. João Freire? Ah, filha da puta, já me enganei. Corta esta merda. Programa de João Pedrosa. Olá, João, frequência. Como estás? Olá, estou muito bem. Estou muito contente de estar aqui a apresentar o meu programa. Então, estou a brincar. Programa Frequências. Frequências ou Frequência? Frequência cardíaca. Um médico. Ele é médico? Se não é parente, que é. Já cá faltava no cardápio. Então, vamos lá ouvir o programa dele e ver se então se não nos dá nenhum AVC. Vamos lá embora. Som. Isto é o genérico? É este? Isto é um médico, mas é um médico que é pedófilo, caralho. Que isto é sons para crianças. Isto é sons de garotos, caralho. Realmente. Onde é que ele se inspirou? Na pediatria, ou caralho? Ei, com nada mais. Ela encaixou. Enrivesada, uma PlayStation. Já entrou. E não entrou mal. Parece que faz não baixes do som, que é que senão põe um gajo aqui e não ouve, caralho. Mas depois não entra nos microfones. Dói-te a cabeça. Tá bem. Anda lá, ok. Ou se dói a cabeça, pedes um medicamento e um medicamento aí ao João. É João médico. Como é que se chama? João? João Pedrosa. Pedrosa. Pedrosa ou Pedrosa? Pedroso? Não, Pedrosa, tá bem, já percebi. É poderoso. Sim, senhor. Faz lembrar assim uma onda assim mais de New Wave, uma beca, estás a ver? Nova geração, opi. É assim, nova mas geração. Antiga, estás a entender? É. A esta dualidade. Foge ali à onda de merda, não é? Que falámos também no outro dia e caralho. Tem esse lado mais. Mais... O tema dopamine, o regresso dos divers. É o gajo a falar. Este ano de 2016. Está a tremer da voz. Está-se com medo. Tenha-se com medo, cara. Não é que ninguém te morde, caralho. Esse é que o gajo estava aqui com o outro das palavras a crescer. Estava a crescer para nós e nós pronto. Mas este aqui agora, coitado, até está. Agora mais de dó, caralho. Também o gajo está aí com... Anda, manda-te, que lança-te, caralho. O programa, cara. Não te morres, cara. Tu vais-te à vida, cara. Anda, manda-te. Anda, manda-te. Eu estou aqui com medo, caralho. Dê-me-se à próxima música. Eu vou alguém para os cornos. Oi, João. Hoje, não tenhas medo, cara. Tenhas medo, mas aí, olha, faz-me um favor, ó Barbas. Tu há bocado falaste-me aqui no programa que ele tem uma entrevista. Puxa lá a entrevista. Assim uma entrevistazita que eu gosto mas de ouvir pessoas a entrevistar. Mas já agora contextualiza-me lá de quem é que é o entrevistado. É uma bacana. Uma racha. Isso devia ser proibido. Quem é que é essa senhora? Ou tem que conhecer essa bacana. Mas quem é que é a bacana? Peraí, que já... Como é que é? Adriana Jolino? Olha, Pito, eu vou-te já dizer. Essa bacana tem umas bordas do tamanho daqui até ao canhoso. Ó Pito, vou-te já dizer, sabes porquê? Mas porquê? Vou-te já dizer, ó Pito, essa bacana faz parte de um projeto musical que é os La Crazy Coconuts, estás a entender? E é com aquele bacano, é com um bacano que também já tinha uma banda anteriormente, uma banda até conhecida, mas como é que se chamavam os Jones? Uma banda nacional, pá, um John que toca assim guitarra e teclado, e até essas ondas aí de merda de Leiria, estás a entender? Esse som assim. De Leiria sai muita coisa, sai, mas também sai, a maior parte das mais bandas boas, é tudo outras merda. Coisas menos boas, mas é isso, pessoal, continua ainda a fazer, que é importante. Exatamente. Pronto, continuar... é sempre a esbarrar no poste, mas olha, pode ser que um dia entre, que se foda. Pá, isso nem todos nascemos com o que virá de Paulo, portanto, olha, já que andamos a falar. Mas é a Adriana? E é isso perfeitamente, La Crazy Coconuts. Uma vez fui a vê-los num festival de bandas em Guimarães, no Teatro de Guimarães, fui a vê-los. E eles ganharam, acabaram por ganhar aquilo. Opa, muito por culpa daquele, não foi bem do sapateado, foi do bandilho. Foi do bandilho. Que era, tinha uma bilha, ó Pedro. O bandilho já ganha um concurso. Mas eles também... Ah, claro, então é o quê? É o som. Olha, é o som que ganha concurso. Isso hoje em dia quem tem aqui o imã, mas pronto, já ganhou o concurso e talvez até já tenha devagar um programa de interrádio. Devagar se vai ao cu. Exatamente. E é mesmo assim, e ela abanava. Quem vê caras, não vê cus, caralho. Mais nada. Mas nós nada. Vimos o cu da Adriana. Adriana, se me mas estás não a ver. Vimos a cara. Um belo cu. Assim, opa, uma beca flácida. Assim, as cenas, as meias e as coisas assim, as leggings, que é uma invenção fantástica deste século. Mas é para cus magros, caralho. Não é para sacos. Olha que não. Olha, é para cus que... Porque um cu que é bom, porque é bem feito, não precisa de merdas ali a apertar. É, não precisa. A condicionar. Não precisa. A Adriana foi inteligente em apertar aquela merda com as com as meias, mas aquilo nota-se que há ali um bocadinho de flácido. Em relação ao som, pronto, acho que não precisamos de falar sobre isso também. Eles também não se preocupam muito com isso. Há mais uma preocupação estética do que propriamente da music em si. Pita, então se eles não se preocupam com a qualidade deles, também não vai ser agora que um gajo a perder tempo e energia a falar daquilo que eles não fizeram. Pita, não, mas fizeram, fizessem. Podemos falar do lado estético, não é? Eles são inovadores, é a primeira banda é a primeira banda que eu conheço, passo um bocado logo, mas é a primeira banda que eu conheço de rock com sapateado. Conceito, é um conceito fantástico. É espetacular. Aliás, nem tinha pensado noutra coisa, Pito. É o Zénia. Como é que era aquele projeto? Tinha assim os cavalos no estrada. Patum, patum, patum. Como é que era? Havia assim um projeto, tinha assim umas. Não interessa, o Luís Cortez ou caralho, esses broches aí do sapateado, caralho, essas merdas todas. Sim, senhor, metem um canhê da entrevista para ver se ela diz alguma coisa. A ver se safa, Pito. É que na rádio não dá para mostrar essa bandeira. Voltamos para a segunda parte da entrevista com a Adriana Jolene, vamos falar sobre os seus Crazy Coconuts. Adriana, 2015 foi um grande ano para os Crazy Coconuts, que tocaram em Paredes Coura, num festival live, chegaram que ao final. Que caroxa falar. E no fim editaram o disco. Como é que era o ano, estão à espera? Superou as vossas expectativas? Não, tu és uma pessoa ambiciosa. Achavas que nem iam tocar ao Coachella. Exatamente, fiquei um bocado desiludida com este ano. Porque... Fiquei um bocado desiludida com este ano? Este ano foi tudo e mais alguma coisa. Tipo, num único ano atingimos... Foram as diversas categorias, foi o Bukaka, foi tudo, isso foi o Interracial. Não estávamos à espera que... Estou aqui a reinar obviamente contigo, Adriana, mas como se esperava, tu também para falares, complicadito. Quando começam muitas histórias de amor, mas foi também daí que começou a vossa história, e como é que foi a sensação? Oh, Pedro, para lá só um bocadinho de entrevista, se faz favor. Epá. Mas esse gajo só se falasse e falasse assim uma beca a tremer e assim com... Este gajo, o gajo... Sim, caralho, então... Mas eu acho que isto é peculiar, podemos falar agora assim... Mas não é que tenha uma assim, uma cena, mas... Uma cena, assim, uma cena das quintas, oh caralho, está foda, mas as quintas também já fazem problemas da rádio, caralho, nem meio de gado e desses porcos, oh, e como é que sintonizas o sintonizador, caralho? Mas isto é a Adriana... Está bem, pronto, podes voltar, desculpa lá, era só este reparo. Eu gosto que acho que é peculiar, dá-lhe uma proximidade com os ouvintes mais do estrangeiro, ali dali mais do lado ali da guarda. Da maneira dele falar, Pita, o gajo é assim, o gajo levanta-se de manhã, anda ali no meio das batatas, umas batatas, tem que ir ali a ceifar umas batatitas e o caralho, pensando umas faixas e tudo para lá para o rapaz. O rapaz é de Pombal, não é? Isso é de Pombal. Mas em Pombal também há quintas, caralho. De Maria, pronto, também não há assim muito, muito gado ali, o único gado é só. Mas dá-me lá embora. O culminar de tudo, porque nós os três, antes de pensar. Nem nos conhecíamos, mas... Ela também está com medo. Caralho, está a tremer. Conseguimos chegar lá. Era-lhes uma foda, aparece aqui com cada um copo à cona da mãe. Faz para cima de palco, a abanar os teus atributos e agora estás aí a cantar fininho. Caralho, chega-lhe mexa, mãe. Antes de subir para o palco. Lança-te. Carrega-lhe o macho ao João, cara. Caralho. Carrega-lhe o carro, caralho! Carrega-lhe o caminhão, ó João! Chega-lhe, homem! Chega-lhe, caraco! Assim, né? Tipo, eu pelo menos, a partir do momento em que piso o palco, tipo, passa tudo. E tento aproveitar o momento. Não passa? Da melhor maneira. Passa tudo. Eu passo tudo, mas antes de ir para o palco, não, é para quando ela já vai ser ela realmente nisso está a falar a sério. Quando piso ao palco, aquela merda não há nada que não passe, caraco! Passa tudo. Então, já é o trabalho que tem vindo a ser feito há 3 anos. Ih, caralho, tanto tempo para gravar um álbum. É trabalho de ginásio, é tonificares as coxas, é tonificares o... É fazeres o buço regularmente. E daí a tocar lá fora, está presente? Ou... Está sempre. Sem dúvida, um gajo vai a badajoz. A gente gosta de coxas. Comer coxas com pão. Coxa para um lado, coxa para o outro. E pão, pão, pão. É que isso faz. Eu começo-me cá a cheirar aqueles Crazy Coconuts. É uma referência aos cabosses. Eu acho que é uma cena que se faz diferente. Esta entrevista está uma merda. Não, mas peraí, deixa lá. É assim. Isto é entretenimento. Não me leves a mal, João. Eu gosto. E é assim. Nós estamos aqui a reinar contigo. E já me estou a sentir aqui um bocadinho mal porque um gajo está aqui a carregar. Mas não vale a pena, não, João? Tudo, sim senhor, programa fixe, não sei o quê. Pá, mas pronto, aí a tua convidada, pronto, aquilo também não há melhoras até mesmo. Tu vais-me chamar uma Adriana, Adriana aqui? Pô, não interessa. Tem que estar caga nisso também, que ninguém quer saber, disse para nada. Dos Crazy Coconuts. Pá, é assim, olha, sou-te sincero, estou aqui para dar a minha opinião, é para isso que o Barbas me paga. Não gosto. Aquilo é... Onde havia de pagar, pá, mas... aquilo, eu não tenho nada contra coisas que sejam simples. Pá, mas coisas, não gosto de coisas mortas, estás a entender? Por exemplo, eu quando... Pá, gosto de animais, gosto de ter animais de estimação, mas não gosto de ter um gato morto, por exemplo. Gosto de uma coisa que viva, estás a entender? Uma coisa que com emoção, com sentimento. Pá, e música morta, estás a entender? Só mas mesmo do álbum do meu amigo João Clemente, que há uns, mas também aquilo foi numa altura em que ele estava a bater uma beca fodídica. Como é que era o nome? Era a música morta, puto. Mas aquilo estava um bocado assim, mas aquilo estava um bocado. Ele estava um bocado deprimido na altura. Andava fodido a cabeça. É, andava numa altura um bocado decadente da vida dele. Mas pronto, também não vamos a falar aqui disso, vamos a falar da Adriana e dos seus coconuts. Nuts, e dos cocós e do caralho. Mete-lhe aí um coninho mais da entrevista da Adriana, que é para andarmos com isso para a frente. A Adriana estava a fazer uma pausa porque a Adriana está visivelmente emocionada neste momento. Espera aí que se está a picar, temos que nos arrancar mais atrás. Espero que essa tua arritmia melhore. É que por acaso ela até está na frequência cardíaca. Está a gozar com a moça. O gajo também é um bocadinho de latueiro. Nota-se perspicácia. Perspicácia da parte do nosso João, que está, sim senhor, a introduzir aqui o fator... O fator... Não é X. O fator frequência cardíaca. O fator X pode ser aquilo que tu quiseres, caralho. Até não é. Pronto, desculpa lá. Perdoa-me lá se não consegui ir ao encontro do teu raciocínio. Chupamos. Esta é uma escolha musical da Adriana? Amy Winehouse, olha, eu gosto pouco. Lá está, é um exemplo de uma pessoa que há 5 anos... Quando é que ela faleceu? Não sei, muito bem. Faleceu aos anitos. Pronto, já faleceu, mas vamos pôr do princípio que faleceu há 5 anos. É uma pessoa que há 5 anos estava a fazer música que se fazia há 40 ou 50. Imagina. Mas é bom, Adriana, é bom. Sempre no mesmo modo. Olha, se fores a Camden Town a Londres, ó Pito, vou-te aqui dizer que eu também já estive lá em fronteira. Se fores a Camden Town a Londres, tens lá uma estátua dela. Da Amy Winehouse. Que também não é muito, não difere muito do estado em que ela já estava nos últimos tempos, que era um bocado uma pedra. Ela, toda ela era uma pedra. A música também era uma grande rocha. Aquilo era um rocheiro. Mas tinha um talento fora de série, tinha uma voz fora de série. E essa aí, ao contrário da Adriana, não me leves a mal, não era tanto para me para abanar os cabaços, mas opa, mais para curtir a sua boémiazita e para. Não tinham os presentes tão grandes, mas também eram fixos. Estava tudo espadinho. Já dizia o Keith Richards de Rolling Stones. Querida, tu se continuas assim, já não dirias mais um ano. E como de facto o Rei Richard tinha razão. Puxa lá, tinha razão, olha, e ela acabou por falecer. Eu não estou a gostar muito da seleção dela. Puxa lá um bocadinho para a frente, faz favor. Até mas isto é tudo musiquinha de Iroku, da seleção dela, é? Tudo assim, malguinha. Sabes que Iroku também tu nem fica. Gostoso. Faz e efeitos ficais comigo. Olha, temos de fazer um projeto, Adriana. Coxas. Imagina agora, tetas. Coxas, bandidos a abanar agora. Agora um sapateadozinho. Costas para o público. Pau. Sim, senhor, e assim despedimos de mais um programa. Mais um grande abraço. A frequência cardíaca do nosso amigo João Pedrosa. Estava com um bocadinho de medo ao início de falar, mas ao pé lá se desinibiu. E falámos também da outra rapariguita e caralho, que lá mexeu. É uma moça, mas eu acho que sim, senhor, Adriana. Com um conselho. E o caralho, mas já ouvimos o suficiente. Obrigadíssimo. Manda-te para o estrangeiro, Adriana, que tu no estrangeiro bombas e tonifica-te. Tonifica-te, rapariga, é assim mesmo. Não há nada como tonificar um bocadinho, mas atenção, está fixe. Atenção, muito fixe. Muito bom. Queres acabar com um dos nossos provérbios? Tem que ser, caralho. Vamos cá ver o que é que daqui pode sair. Relacionado com isto. Devagar. Se vai ao cu, já com esta musiquita e caralho, olha aí, cachei que não é uma aprovação. Está a gravar esta? Então, devagar se vai, pode ser um devagar se vai ao cu, sim senhor. Mas agora vai ser, mas agora tem que ser aqui com um bocadinho no espírito desse programa que é. Devagar se vai ao cu.